A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. Alô, você ligadinho com a gente nas ondas da Voz da Rússia, no ar o programa Onda DX, a emoção do mundo das ondas curtas, a apresentação de Jonas Bernardino. Vamos dando sequência com muitas novidades para você. Participações especiais, as cartas dos ouvintes, informações do mundo do rádio na Rússia e em outros países. Sempre novidades para todos os DXistas da Voz da Rússia. Tudo isso aqui no programa Onda DX, a emoção do mundo das ondas curtas. Fiquem sintonizados. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Cartas dos ouvintes. E vamos às cartas de nossos ouvintes e amigos. Lembrando que você envia sua correspondência para o seguinte endereço: Rua Piatnitskaya, número 25, Moscou, Rússia. E o nosso CEP 115-326. E pode ainda enviar para os nossos endereços eletrônicos. Anote ondadx@yahoo.com e ainda post_pt@ruvr.ru. Estamos esperando a sua carta. Lembre-se, o programa Onda DX é feito por você e para você. Envie a sua história, dê a sua opinião, envie o seu informe e receba o nosso cartão QSL direto dos estúdios da Rádio Voz da Rússia em Moscou. Quem ainda enviou o seu informe, a sua carta, é o contribuinte do programa Onda DX, o Rubens Ferraz Pedroso, que mora em Bandeirantes, também no estado do Paraná. E ele diz: olá, amigos e amigas da Voz da Rússia. Espero que tudo esteja bem com todos. Estou sempre na escuta desta emissora. Agora há pouco ouvi um pouco da programação através das ondas curtas, mas fui a ouvir pelo site na internet. Estou enviando mais alguns informes de recepção. A programação está muito boa e interessante. Para mim, a Voz da Rússia é uma das melhores emissoras de ondas curtas do mundo. Um forte e caloroso abraço a todos. O Rubens usa o Texun PL310 digital, um Sony ICF-SW7600G, também o Degen DE1103 digital, com um RCE3 FM, ou seja, uma antena para a faixa de FM e um RGP3SW, mais um amplificador indutivo de RF-DX-CB-V1, antena de construção caseira para o OT e OC. E ele registra o Simples 45333 entre os dias 31 de maio a 23 de julho, sempre das 23 às 23h07 UTC. O nosso ouvinte, o William, envia sua mensagem via iPad e quer saber como obter o cartão QSL da rádio. Prezado William e todos os demais ouvintes, envie o seu informe para o endereço de nossa correspondência, ou seja, o endereço da emissora em Moscou, ou ainda pode enviar pelos e-mails o ondadx@yahoo.com ou post_pt@ruvr.ru. Estamos esperando. Escreva para Onda DX, @yahoo.com e letters, @ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Atualidades do rádio no mundo. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Alô, amigos ouvintes. Aqui fala Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo, para apresentar o programa Atividade DX no Ar, uma colaboração do DX Clube do Brasil. vamos lá. Sintonia de banda passante. A banda passante de um filtro, centrado na frequência intermediária do receptor, a seletividade da banda passante é fixada e várias estações movem ao longo da banda passante conforme o oscilador local é sintonizado. Limitadores de ruído e branqueadores. Um controle frequentemente mal interpretado é o limitador de ruído ou branqueador de ruído. É também, algumas vezes, chamado de limitador de ruído automático. Alguns radioescutas estão desapontados em relação ao desempenho de tais controles. Eles são efetivos contra certos tipos de ruído, mas são inócuos contra outros. Afora isto, um branqueador de ruído pode ser valioso em muitas situações. Os limitadores e branqueadores não são a mesma coisa, entretanto. Um limitador é um simples circuito que corta os picos de pulsos de ruídos e os reduzem a níveis mais tolerantes. O branqueador é um circuito mais complexo que realmente silencia o receptor durante a duração de um pulso de ruído. Ambos limitadores e branqueadores afetam adversamente a qualidade de áudio de um sinal, sendo os limitadores de ruído geralmente os piores ofensores. Os limitadores e branqueadores de ruído são mais efetivos contra pulsos de ruídos tais quais gerados em sistemas de ignição de motores automotivos, chaveadores eletrônicos, reatores eletrônicos e ruídos similares de curta duração. Estes são menos ofensivos contra fontes contínuas de ruído, tais como estática atmosférica. Um limitador de ruído pode apenas ser ligado ou desligado. A ação de um branqueador de ruído pode geralmente ser ajustada. Os ajustes comuns inclui o grau ao qual o branqueador de ruído opera, o quanto rápido reage a pulsos de ruído e se opera em ruídos de largura de banda ampla ou estreita. A onda captada na antena do receptor com o redutor de ruídos ativado percebe-se que a distorção na onda gerada pelo ruído é filtrada em certo grau, permitindo recuperar em parte o sinal senoidal original, aumentando a legibilidade da escuta. Os pulsos de ruídos característicos de interferência elétrica são filtrados por branqueadores de ruído, o que permite a escuta de forma de onda mais próxima à transmitida originalmente. No próximo programa, falaremos sobre volume e controle automático de ganho. Visite o site do DX Clube do Brasil, www.ondascurtas.com. Lá estarão informações para quem deseja se dedicar à radioescuta e ao DXismo. A edição de hoje do Onda DX vai ficando por aqui. Agradecemos a sua carta, o seu informe, a sua participação. Lembrando que estamos aguardando pelo seu áudio, pela sua informação, pela sua história. Enfim, o programa Onda DX é um programa que é feito por você e para você. Por isso, envie ainda hoje a sua contribuição. Muito obrigado e esperamos você na próxima edição, na semana que vem, aqui nas ondas da Voz da Rússia. Pacá!